350. Bom dia, Fuca, Caju 350, né? 3, 1, 2. Tá passando o som alfa para o localizador, cuja ouve a direita na projeta 75 para o localizado. Reduza para 1, 7, 0, 9. Pela direita da 17, é poste nacional 17 com 3 chegados. Qual será o sinal? Nova Proa Norte, Robson 44, está mandando 510. Na hora que eu fiz, vou ter. Reporte de volta, tá? Então, jogou no 230, passo na zona. Sim? Bom, no 230, vai duas folhas de zona estabilizadas no localizador. Sente lá no 230, sem facilitar. É, Pantanacá. Vitor Hotel Delta, informa o tráfego nacional da... Seu clima continua dando certo, você pode resolver o tráfego. Mantenha essa proa. Enquanto mantém a proa, ainda não resolve, tá, essa data. Passa mais certo, informa o tráfego 2010 milhas, número hoje, mantendo o número 10, Robson 44. Azul S, como tráfego, posição de 11 horas 9 milhas, rumo no Nordeste, participando do ônibus 77736, de Jornalismo 76. 7, vento 090 graus, 09. Isso, meu alvo. Autoridade, eu sou seguido a proa de AF Wizard, está presente, chame o controle da 0.8. externa. E se você checa o equipamento das pontes, está ligado na maior da equipe, não recebeu o alto, tá? comercial de ligação, por uma coisa? 60 milhas de Salvador, a frequência para a Silvia Palma Calhaça, frequência de Sacrifício, 128 decimal 35, Poterna, 123 decimal 8. Alternada 1, 2, 3, 2. soft IDS. 5 IX to Gomez, position 2-3 for Med 1 arrival. 6-2 miles southwest of Salvador, radar contact. Aguarde, pode mostrar o fluxo do pátio. Pode dar nada para o pátio do Grêmio. dia Papa Mike, você é o Salvador? Olha, o amigo é Mike Papa. A lei é zero amigo de Salvador, você tem que testar, você tem que tomar aquela que você conhecia. Eu não dei 5, decimal 4, 5, ou seja, eu não dei 6, decimal 8. So Yankee after impact position, descend to 2016 H1B14. Clear the final approach runway 10, report service. Houston, Visible, 0500, via chegada com a Zona. Personalmente, 0500, para 2009, busca 2010, autorizado sinal de procedimento elétrico, do sistema 0, enquanto estabilizada. Mais a 3. Na torre de contato Tower, frequente 11-1-9-5. Quando o Vitor Charles Hotel permanece saída a bordo 1, conforme à esquerda. Vamos do Tower, por favor, contando o céu, hotel Yankee. Uma centena, cancela os estudos, lavando os avirações. Vamos até o sugere o complexo final do procedimento, ele é suspeito no plano ainda, mas não, não é isso. A autoridade vai direto de destino quando se precisa informar o seu chamado de pouso. Faz 2, meu pai, autoridade vai direto de destino, vida está local. Pouso com 2, 5-1, meu pai, vida está local. 1 ou 2, 5-1, copiado, resposta 5-1, dividido no 1-0-0. Volta lá, vida está local. Desça com instruções para 3.010, altímetro 190.14. Sete, três, nove, e autorizada a descer para 4.010, altímetro 190.14. Cancele instruções altitudes. Golf Tango, adianta na possível esteira de turbulência do runway. Decolagem realizada no sistema 7, vento 1.00 graus, 1.00 mais, sistema 7. Uma descida até 3.010, uma ponte passando 0.5, a ponte 3.010, descida critério, que é a nossa parte, a loja com a volta para a referência na 0.4. Passando o 7-7-7. Passando o 7-7-7. Contato decolagem se da Viamão para nível de voo 100. Viamão para 100, acho que é você. Se eles não se classificarem de procedimento, ele é o que eu chamo de turno, não é? Decimal 9-3. Mantendo um pulo aqui, então, um pouco à direita da animação.